batom. Eu te deixei uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te traí é verdadeiro. Tá lá escrita toda a minha confissão. Lê com atenção. Eu te escrevi cada detalhe com quem eu te traí. Só lá no fim você vai saber com quem que eu te traí. Tô largando tudo pra ficar com ele. Você não tem.